mantém. 360, saída da El. A da El 360. Autoriza a Leda, da presente? Autorizado Leda, gol 1759. Leda, grato, gol 1759. Trote Serra, Vitoria Construções, após decolar de cruzar o campo de imediato no ponto médio da 1028. Gente, aguarde só mais um segundo para decolagem. Foxtrot Serra Vito, vento 190 graus, 07 nós, livre decolagem da 17. Passaria 2223, decolada agora 37, controle em 1-1-9-19. Serra Vito, decolada agora 37, mantém, me escuta. Me escuta, Vito. Tenha 180, saída Arbor. 80 Arbor, pode confirmar essa livre da restrição de uma centena? Livre das restrições, sobre mantenha 180, passaria 2223. 362, desça para nível de voo 080, ajuste no 095. Go 1755, descend 2000 feet, Canadian 015, clear ILS final approach, what's that? Clear to 2000 feet, alternate 1015, clear for approach, fully established, go 1755. 634, aguarde. Dito, sobrevoo estado Coco até o. Atingir estação do pedágio, após prossegue para o corredor forte, chame o controle 119, decimal 8, bom voo. 98 graus, bom dia, bom trabalho. Salvador Manantique, porta direta no meu pé, decola da 7, graças no axé, um instante conforme instrução do controle. O mesmo opera na frequência 119, decimal 8, o transponder padrão já seria o POB. Gente, eu sigo com a cópia do cotejamento. Salvador, muito bom dia. Papá Romeu, Foxtrot, Serra Vito. Papá Romeu, Foxtrot, Serra Vito, bom dia. Mantenha as condições visuais, corredor axé, correção, corredor forte, 1000 pés, aguarde a ascensão. Serra Vito. Dois, três, quatro, autorizado 08, chama ataque. Prossiga. Aqui é com o Delta, pressionamento tá decimal 95. Meu Foxtrot Serra Vito, submantenha 095, quando possível, estimado para ingresso na terminal de Aracaju, estimado. Afirmativo, reporta da Serra Vito, acendendo para 095. Aguarde só um minutinho, enquanto parece. Gol 759, estamos centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. Viva. Teco Lima na escuta. Prossiga. Aqui é com Delta, bom dia, sempre para o táxi. Bem, Eco Lima, o senhor apresentou o plano de voo, sala E. America 239, I'm on arrival, 10 flight level 090, Kennedy 2015. Sané 6225, desço para 3.000 pés, ajuste fronteira no 5. Confio para 6225. Sané 6225, desça para 3.000 pés, ajuste fronteira no 5. Vai do colégio para onde? Sony código transponder 5160. Pena, ciente. Então, salve para decolagem, mantém a escuta permanente, o Guardião 05, comandante Ricardo. Atitude que mantém. Beco Lima, ciente, acione 5160. Full established ILS runway 10, go 1755, 2 miles to Audemars. Go 1755, tower, 118, decimal 95. ATN is 105 to the tower, go 1755, good day. Trip 5362, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 5. Check landing gear, clear to land runway 10, wind 210 degrees, 08 knots, QNH 1015. Runway clear for land runway 10, we have the gear down and locked at go 1755. Pouso 649, mantenha o ponto para dar uma olhada. Controle. Autorizado Salvador Ilhéus, via Golf 677, 100, saída Coral, decolada 17, ponta direita, o código 5446, controle 1-8. Uma confirma em matrícula, é Papá Romeu 9, Eco Lima. pátio. Já teria um PLV? Torre, fracionamento de táxi, torre na noite, decimal 95, o Romeu Gouveia. Reporte estabilizado. 7, 2 mil pés, vai reportar estabilizado quando 095, 625. Eco Lima na escuta. Do 4234, bom dia, mantém. Go on 755, on the ground is 47, turn your right, contact the ground 121, that's 19. 21.9 to the ground, go on 755, leave it. Romeu November Eco Lima, prossiga. O nome é 49, livre decolagem da 10, vento 2, 10 graus, 109. Yes, to gate number 10. On the A-beam of gate number 8, wait for following car of Infraero Company that will lead you to gate number 10. Copy the taxi, by Juliet. Spot number 10, spot number 8, waiting for the following call. Go on 7.5. Just now. Spot no ponto zero. November Eco Lima, mantenha-se condições visuais, livre de ascensão a nível de voo 085. Quando possível, estimar de voo. T5362, desça para 2000 pés, ajuste no 015, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, redução para 1709. Descendo para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray. Descendo para 2000 pés, o 5362. Controle, destino 6225, estabilizado ILS da 1-0. Destino 6225, contato final do procedimento, chame torre 1-8-95. 1-8-95, 6225. Controle Gol 1649, bom dia. Gol 1649, bom dia. Contato radar, sube e mantenha 360, saída Dial. 360 na Dial, 1649. É 625, passou externo, baixado travado. Teve pouso no 0, vento no 90 graus, 069, ajuste no 095. Teve pouso no 0, com 095, 625. Checo Delta, ajuste no 095, reporte no ponto de espera da 8. America 239, descend 3,000 feet, can 81015. November Eco Lima, não recebo o seu modo alfa nem charge. Não recebo equipamento nem modo alfa nem charge. Então 05, até a esteira de turbulência, Fokker 100 da Oceanet, livre de decolagem da interseção, vento 210 graus, 05 nós. OILS é Trail, TRIP 5362. TRIP 5362, completo final do procedimento, chame torre 118 decimal 95. 7895, chama na torre, muito obrigado, bom dia, 5362. Bom dia, bom dia. América 239, 2000 feet, NH 1015, cleared ILS final approach, concept. Oceané 6285, fala agora 51, no Zira Libéria Direita Foxtrot, 1219 e 1D. Guardião 05, decolado agora 51, chame controle 1198. 319-8, grato, já recuo. 305. 200 graus, 099. Controle, muito bom dia, Guardião 05. Guardião 05, bom dia. Mantém as condições visuais, corredor axé, reporte visual com o local de pouso. Condições visuais, corredor axé, reportará visual com o local de pouso. Guardião 05. Deve estar. Ciente, aguardando para salir, deu 5362. Quente, mantenha a posição, Mike Eco Delta. Livre pouso na 0, vento 210 graus, 099. Livre pouso, TRIP 5362. Axio Romeu, vou fugir. Azul 4234, decolado agora 53, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, boa. Salvador, bom dia, 4234, decolado, perfil UCA. Azul 4234, bom dia, contato Adana, decolado, subir, manteia, 350, saída PUCA. 350, voa PUCA. Passaredo 2223, chame centro Recife, 126, decimal 0, alterna, 128, decimal 8. 2-0-2-8-2-2-2-3, bom dia. Bom dia, bom. Aqui é o Delta, vento 210 graus, 07 nós, livre de colisão 17. TRIP 5362, transforma 154, libera a direita de ETA, chame o sol de 121, decimal 9. Libera via 118, decimal 95. 1195, Martin. TRIP 362, Alfa Kilo, parte 3, posição 06, tenta sinalizador do inferno. America 239, I report to land the gear down, you lost the outer mark, QNH 105. I want to travel, fuck gear down. Azul 4234, se possível, voa da caixa da presente. Azul 4234, aguarde coordenação com você. Entendi. Voo 649, chame Centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 9 decimal 1. Transfere a 98. Então. 8 para o 41, posição 8. Isso, graças. You're down. America 2290, I have been signed. We are to land the runway 10, wind 200 degrees, 09 knots. Clear 10, American 2290. 40, seguinte, livre de desvio. Controle, papapapá, Mike com Delta, tá colado, Salvador, para Paraty, quando meu pé, solicita direto na radial 242. Papapá, Mike Eco Delta, mantém-se condições visuais, autorizado direto Manati, reporte 20 milhas afastado de Salvador. Ok, direto Manati, no pé. Azul 4234, após desvio, autorizar direto Aracaju. Primeiro, após desvio, vou Aracaju. Salvador, Serra Novembro, teu papá. Papá Uniforme Novembro, Eco Lima. Serviço radar terminado, 62 milhas, nordeste, noroeste do VOS Salvador. Mantenha-se condições visuais, chame Centro Recife. 126.85, alterna 125.45. Uno 26 decimal 85, alterna 125 decimal 45. Afirmativo, bom voo. Azul 4489, bom dia, chegada bom, fideça para nível de voo 050, ajuste 1095. It's a 239 on the ground, 49, 59, alright? Turn the right, contact ground, 121.9. Right turn, 21.9, American, 239. 4234, chame Centro Recife, 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. Autorizado ingresso na 17, a porta alinhada e pronto. Alpha report for Juliet, American 239. Lima, Santo Paulo. Ah, eu vou. Bom fim? Desculpa, senhor. Michael, seu Oscar. Autorizado em cadastrar o Pátio 1 na posição 8? Autorizado, Pátio 1 na posição 08. Agilizando, por gentileza, na medida do possível, mantendo a segurança. A aeronave da American Airlines vai taxiar até o portão 1-1. Ok, então eu estou agilizando até o Pátio 1 na posição 8. Mantendo a margem de segurança, por gentileza, sem comprometer a segurança do rebote. Tango Romeo Golf Vito, decolado agora 03, controle 119, destino 8, bom voo. Controle 198, bom dia. Controle, bom dia, Papa Tango Romeo Golf Vito, decolou na Coral, passando 1400 na Ciscos. Papatango Romeu Golf Vito, bom dia. Contato radar, submantenha 1-0-0, saída Coral, autorizado direto Coral. Sim, direto Coral, subindo 1-0-0, Romeu Golf Vito. Romeu Foxtrot Serra Vito, serviço radar terminado, 64 milhas nordeste do VOS Salvador, mantenha-se com as condições visuais, níveis de voo 095, Tamaracaju, 120, decimal 3. America 239er, mantém position before Juliet. Na 6312, bom dia, chega da Mari, desça para nível de voo 050, ajuste no 095. Autorizado ETAP, eu chamei 6312. To Airbus 320 of 10 Company, that's being towed until gate number 8. Proceed with caution. Your stand is number 11. at A-beam up stand number 8. You're wait for the follow me car of Infrared Company that will lead you to gate number 11239. A bordo, as últimas 0, tem um reporte de novo na Papá. Ceará Lima, repórter em área sobre cabeceira, 1-7. Azul 4489, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5, autorizado sinal de procedimento ILS-X-Way, reporte da brisa. No 79, poderia confirmar o horário do plano de voo? Mais 10 minutos para ativar o plano de voo. Confirmando o destino? Plano em 10 minutos ficará ativo, ainda não tenho o seu plano no meu sistema. Poderia confirmar o destino? Assim que o plano chegar, eu vou coordenar o 3470. Confirmando é o TAM 3179. A saída é da El Led, da El Transição Mótiva. Da El Transição Mótiva, 3179. Papapá, Mike Eco Delta, frequência ali para coordenação. Serra Lima, livre decolagem da 1-7, vento 1-80 graus, 0-8-9. Meu Deus, Trivo Serra Lima decolando 1-0, controle 1-19, décima 8, bom voo. 19-8, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Quilo Serra Lima, decolado no Francisco. Papa Romeu, Quilo Serra Lima, bom dia, contatado a subir, mantenha 1-0-0, saída bom. Acidente acendendo para uma centena na mão. Quilo Serra Lima. 225, só com tempo, por gentileza, IABT. O 7 aguarda o segundo, vou entrar em contato com a IES para utilizar. O 7, obrigada. Estabilizou localizador, azul 4489. Azul 4489, complete final de procedimento ILS Activation, de torre 118, decimal 95. 095, azul 4489, boa. Boa. Oceano 63, no 2, desça para 2, mil pés, ajuste no 0, no 5, autorizado final de procedimento ILS Activation, após estabilizado. 2 mil pés, no 0, 5, após estabilizado, 63, 12, canal. Aproximação, azul 4482. Bom dia, chegada Bonf, desça para nível de voo 050, ajuste no 095. Azul 4489. 4489, livre pouso, posição 10, vento 180 graus, 099. Livre pouso, azul 4489. Descida, desça para nível de voo 050. Solo voltado. Em contato com a IES Salvador e a mesma descrição do senhor repetitivo é para as 12:02. Com isso ainda não consta no sistema. E vamos pedir para verificar se de repente alguma CHG e ele disse que não tem nenhuma CHG para 11:17. Realmente só as 12:02. Gente, obrigada. Quatro, quatro, oito, nove, solo azul, meia, livre direita, solo 121, decimal 9, bom dia. Da direita, 219, azul 44. O Sarai 63, 1-2, desça para 2 mil pesos. Ajuste no 095, reporte estabilizado. 2105, portaria estabilizado, 6312. Boa, 439, final. Azul 4489, bom dia, Alfa Juliette, através do 08, segue o veículo do Follow-me até o 9. 7, Alfa Juliette, através do 08, segue o Follow-me até o 09, Azul 4489. O 9023, a informação em curso aqui, a única diferença é a questão da temperatura, que agora é 28, e permanece azul no 095 e o vento 190 graus 08 nós. A sua autorização para autorizado Salvador com fins, o nível 360. Decolador 10, curva à direita, saída da El Leda Motiva. Via Pesolo 16, Panin, conforme a rota do plano de voo. 5477 é o transponder, controle opere 119.8. Tome torre 118.95. 295, boa. Salvador, bom dia, 6302, Oxené, baixado, travado, final da 10, X-ray. Oxené, 6302, bom dia, continua a aproximação para a visualização. Guardando. Fechamento correto, só missão, sono 06. Desci. Autorizar direto com... Decolada 10, curva direita, saída arbor, transição elefa, via piso 17. 55 no 3, o transponder, controle opera em 119.8. Chaner, 6312, Chevalet sobre campo. Graças, visual, 6312. Seguinte, desça para nível de voo 050, trip 5217. Após a passagem de Embraer da Azul a cauda, está autorizado o Chamber Taxi. Confirme. Modificando o plano de voo, atenção a nível de voo 105. Murilo Serra Lima, sim. Plano de voo modificado a 1121, livre descida, altitude de tráfego. Altitude em Salvador, 1015. Plano 6312. 6312, lembrou? Plano 6312, Paulo 1219, bom dia. 1219. Chané, lembrou, você escuta. Chané 6312, bom dia. Alfa, repórter da Juliette. Opa, chamarei antes da Juliette. Tenha nível de voo no 00, chame Leos. 120, decimal 1. Confine? Diga. Guardião 05, ciente, mantém as condições visuais, 500 pés, reporte Parque de Pituaçu, ajuste Salvador no 095, informo chuva leve sobre o campo. Então está autorizado inicialmente até através do 08. Até o ponto de espera, via parte principal Índia, no ponto de espera chame a torre em 1118 decimal 95, ajuste no 095, bom voo. O Golf Oscar Novembro e El Salo voltando. Utilizado o reporte com o término no 07. Ok, autorizado até o comandado certo. Vou usar de novo. Comeia 312 na Alfa antes da Juliette, visual com gol visitado através do 5 agora. Gente, vai dar passagem ao meio, vai ingressar a Juliette 04. Ok, após o gol está dando 4 agora. Guardião 05, ciente para ingresso no circuito, chame torre. 118, decimal 95. Só a saída prevista com uma cópia, se estiver pronto. O trip 5384, informação Lima. Autorizado Salvador Maceió, nível 190, decolador 10, curva esquerda. Saída Puca, transição Aracaju. 5514 no transponder, controle opera em 119, decimal 8. Papá Romeu Kilo Serra Lima, serviço radar terminado 50 milhas sudoeste do VOE Salvador, para serviço de informação de voo e alerta, chame centro do Recife, 126.85, alterna 125.45. Serra Lima, né? Escuta. Papapá, é Papa Serra. Bom dia, confirme parte de pista que decola. Autorizado Salvador para Serra Novembro, Bravo Uniforme, nível 180. Decolando 7, curva direita, saída Arbor, após direto destino. 5502 no transponder, controle opere 119.8. É com a Paterra, confirme o transponder copiado. 502, afirmo, confirme o teu ouvir. Dan 3859, bom dia, chegada bom, se desça para nível de voo 050. Ajuste no 095. 405. Papa Serra, acionamento por conta e risco, mantém a posição. Tem um Alfa Tango 72 para pouso agora no Pátio do Graé. Saída da El, Leda, Mótica. Eu fiz um 16, Belo Horizonte, direto 30, conforme a rota do plano de voo. 5507 é o transponder, controle 119.8. Qual é a chama 1, 1, 9, 8, bom voo. 19, 8, obrigado, excelente final de semana. Gol 9083. Desmeti ele, efetuei, eu posso estabilizar. Negativo, número 1 na aproximação. Controle Salvador, boa tarde, Gol 908, bom dia, Gol 9083, decolou Natal Leda. Gol 9083, bom dia, contato Adana, decolar e subir, mantenha, 360, saída da El. 360, Natal, Gol 9083. Papapá Novembro Lima Romeu, bom dia, chegada bom, se desça para nível de voo 060, ajuste no 095. Novembro Lima Romeu, ciente, reporte para modificação do plano de voo. Caso 4299, Lima confere, autorizado Salvador Campinas, nível 340. Decolando 10, curva direita, saída da Eli da Motiva, já pisou 16, Belo Horizonte, direto trive, conforme a rota do plano de voo. 5516, o transponder, controle opere 119.8. Quatro 299 é da El, após Leda, aí Motiva. Método correto, chame pronto. Então 3179 é o solo voltando. Coordenado e autorizado nível 340 para Guarulhos. Até o ponto de espera, né? Olha esse café, pode ser que deve estar no site. Visibilidade voo 90831, pode, vai estar presente? Aguarde coordenação com o centro, voo 9083. Obrigado. Tempo 217, interceptando o sinal da 110, tem um campo ali estabilizado. 35217, ciente, contato final do procedimento ILF, Equation, Mi Torre, 118, decimal 95, chuva leve sobre o campo. 18, bom dia, bom pouso. Torre, cordial, bom dia, Salvador, é o 35217. Eco Abaixo Sierra, alinha e mantém pista no 7. 5217, continua aproximação, passando check no trem, aguardando a autorização de pouso na pista na 0. Fica a aproximação, aguardando pista livre, 5217. November Lima Romeu informa chuva leve sobre o setor norte na final da 107. Um 3859, prossiga. 170 graus, 109, no cheque do 20 pouso. Pouso, cabeceira no zero, baixado, chegado, 35217.